Quando o facho de luz atingiu o topo da escadaria, viu um rosto pálido recuar rapidamente e um traço vermelho brasil fugir para a escuridão. Soltou um grito e a lanterna. A peça só não caiu porque estava presa na cintura da calça. Tânia errou o bastão de ferro da escada e o pé vacilou. Escorregou 2 degraus e gritou de novo, agarrando-se com força. Bateu o queixo no degrau e sentiu o cotovelo raspar. A luz da lanterna de franjinha bruxuleava e parecia voar no fundo negro. Ele tinha chegado ao fim da escada. Tânia tentava controlar-se. Tremia tanto que não se arriscava a descer nem mais um degrau. Puxou a lanterna da cintura mais uma vez, tremendo. Precisava atarrachar o fundo do equipamento porque a luz piscava, acusando mau contato com as baterias. Ergueu-a rapidamente, nenhum vampiro descendo. Tânia começou a chorar. Tinha ouvido tantas histórias desde que despertara 2 anos atrás, mas jamais estivera sozinha em situação semelhante. Sempre protegera-se atrás das muralhas e nas horas de aperto era recebida em casa de amigos e esperavam a luz do sol raiar. Apertou o fundo da lanterna e a luz firmou. Respirou fundo e olhou para baixo. Outro grito. Um vampiro estava logo abaixo do seu pé. O susto foi tamanho que soltou-se da escada, começando a cair. Sentiu uma dor absurda no couro cabeludo. Viu-se suspensa pelos cabelos e percebeu que começou a ser içada pela criatura. Começou a gritar por socorro para Marco Franjinha. Franjinha olhou para cima. A luz de sua lanterna não alcançava a garota. Se voltasse agora, talvez tudo fosse posto a perder. Tinha de seguir em frente. Do contrário, toda a barreira do inferno seria posta a perder. Mas vacilou, virando-se e tentando mais uma vez alcançar a garota com a luz da lanterna, para ao menos saber sua situação. Ela era sua amiga. Deus! Virou-se, desejando ficar surdo para aqueles berros aflitos. Tânia ainda gritava de desespero e dor quando chegou ao patamar onde começava a escada. Viu Everton gemendo, com a boca laçada pela mão pálida de outra daquelas criaturas. Assim que a fera soltou seu cabelo, foi arremessada de encontro àquela que prendia o amigo. O vampiro que capturara a mulher olhou para o outro e voltou para a escada. Tem outro lá embaixo. Aguarde aqui. Tânia foi agarrada da mesma forma que Everton e viu-se com a boca tapada, impossibilitada de gritar. Quanto mais se debatia, mais aquela mão apertava seu crânio. O vampiro lançou-se escada abaixo, tocando apenas em 2 degraus para evitar uma queda desastrosa. Girou o corpo e bateu no fundo do silo. Um eco portentoso subiu. Seus olhos vermelhos viam a vítima correndo desenfreada em direção à porta de ferro. Disparou no encalço do homem. Marco Franjinha lançou a luz da lanterna para trás. Lá vinha ele. Tinha de ser mais rápido. A porta de segurança podia ser trancada por dentro e o vampiro não conseguiria passar. Respirava ofegante e cada passo era uma vitória. Jogou a lanterna mais uma vez para trás. Sentiu um impacto no tornozelo e o tombo foi espetacular, bem estilo videocassetada. O engenheiro rolou e parou de costas. A lanterna tinha caído virada em sua direção, por isso viu o vampiro vindo seco em sua direção. Ficou quieto, imóvel. Como era feio. A fera saltou sobre ele como um leão faria. Franjinha instintivamente levantou os pés. O vampiro bateu na sola de seu par de tênis e passou por cima dele. Franjinha virou e ficou de pé, apanhando a lanterna. Teve tempo de ver a fera girando no chão, vítima do desequilíbrio e da surpresa. Franjinha conseguiu sorrir. Tinha descontado o tombo, varreu o chão com a lanterna e não encontrou nada para se defender. Encontrou um bloco de cimento. Não serviria de defesa, mas talvez fosse suficiente para alcançar outro objetivo. O vampiro recolocou-se de pé e, diante do humano refeito, bateu com as mãos na roupa, livrando-se do excesso de pó. Essa até que foi boa, cara, falou a fera. A gente faz o que pode. O que você vai fazer com isso aí? Construir um abrigo? Não, vou construir um galo na sua testa. O vampiro coçou a cabeça. Olha, vamos fazer o seguinte: você solta esse bloco que eu te levo inteiro. Franjinha soltou a lanterna no chão e deixou-a em posição que pudesse iluminar a criatura. Encarou o vampiro e balançou o meio bloco com as duas mãos. Que foi, Dentuço? Tá com medo de mim e desse pedaço de cimento? A fera grunhiu transtornada. Chega de brincadeira. Assim que o vampiro bradou a ameaça, Franjinha arremessou o pedaço de bloco, que passou voando ao lado da cabeça do vampiro, errando o alvo por mais de um palmo. Ha, ha, ha! Além de sem graça, tu é ruim de mira. Você acha? O vampiro voou para cima de Franjinha. O engenheiro engalfinhou-se com a fera. Não resistiria muito. Rezava para que seu plano desse certo e que mantivesse o pescoço a salvo. Os músculos do noturno pareciam feitos de pedra, duros e inflexíveis. Balançou o corpo para deitar a fera ao seu lado. As boas e velhas aulas de judô deveriam servir para ganhar mais alguns segundos. Uma sirene alta e ensurdecedora começou a ecoar dentro do silo. O vampiro ergueu os olhos assustado. Que é isso? É o sinal do recreio, gritou Franjinha, desferindo um soco no rosto do agressor. O engenheiro conseguiu livrar-se das garras do vampiro e, para a surpresa do oponente, começou a correr para o meio do silo e não para a porta. O vampiro saiu em seu encalço. Não poderia deixá-lo fugir, não agora que tinha tomado um sopapo na fuça. Humano nenhum faria isso e viveria para contar a história. O som da sirene continuou e um barulho grave tomou conta do fosso, fazendo as paredes metálicas reverberarem feito trovão. O vampiro pôs a mão no ombro da vítima e cravou suas unhas negras na pele do humano. Franjinha parou de correr e dobrou-se de dor, ficando de joelhos na frente do agressor. Agora eu vou te mostrar o que é um soco na cara, disse o vampiro erguendo o braço. Quando a criatura fechou a mão para o golpe, foi atingido por um fino facho de luz. A fera soltou um grito e correu para o canto, batendo tão forte na parede metálica do silo que parecia querer atravessá-la feito fantasma. Franjinha deitou-se no chão e levou a mão ao ferimento no ombro. Ele tinha esmagado sua pele e as juntas doíam. Já se via colocando seu nome na lista de pessoas a serem levadas para o hospital de Nova Natal no próximo transfer. Olhou para a parede e viu o vampiro contorcendo-se e tapando os olhos com os braços. Os gritos aumentavam de intensidade à medida que a boca do silo abria-se mais e mais. Tânia e Everton sentiram um cheiro azedo entrando pelas narinas. No instante seguinte, as mãos que tapavam suas bocas soltaram-se. Viram o vampiro olhar horrorizado para os braços que fumegavam. A meia-luz propiciada pela entrada dos raios de sol deixou que vissem assustados os olhos da criatura injetarem-se de um vermelho hemorrágico. A fera tapou os olhos que ardiam e virou-se para a porta em nível com o patamar. Everton, prevendo, saltou e agarrou o vampiro pelo tornozelo. O monstro era forte e enfiava as garras nas chapas de ferro que formavam o chão e arrastava-se em direção à porta. Everton foi sendo levado até que Tânia superou o pavor daquele momento e também saltou e agarrou o outro pé da fera. Everton percebeu o monstro cada vez mais fraco e fumegante. Toda sua pele parecia tomada por algum tipo de ácido. O rapaz agarrou o vampiro e puxou-o até o começo da escada, deixando-o na borda da escarpa. Sentou-se sobre a chapa de ferro e com os pés empurrou o vampiro para o abismo. Tânia assistiu a tudo com lágrimas nos olhos. De forma alguma se compadecia do maldito, mas estava simplesmente aterrorizada. Viu a criatura pegar fogo no meio da queda e espatifar-se no chão, esparramando brasas incandescentes para todos os lados. Acompanhando esse show sinistro, seus olhos encontraram os de Marco Franjinha lá embaixo. Ao mesmo tempo que viu o amigo e chefe, o silêncio foi quebrado pelo walkie-talkie preso à sua cintura. Vocês precisam descer, ainda não terminamos, ordenou a voz do rapaz. Tânia lançou o olhar inseguro para Everton. Você consegue? Perguntou o amigo. Não sei, foi o que respondeu. Everton levantou-se e abraçou a amiga que tremia feito vara verde, que começara um pranto de desabafo. Tinha sido aventura demais para uma mulher só. Eu te ajudo, a gente dá um jeito de descer juntos. E se tiver mais deles vindo? Everton olhou no mostrador do relógio. Pelos meus cálculos, teremos mais 2 minutos de sol do Tupã na nossa cabeça. O Franja reforçou o tempo de exposição dessa vez para os soldados liquidarem com os malditos. É tempo suficiente para descermos. Lá embaixo tem uma porta de aço com tranca. Temos de descer agora para estarmos a salvo. A mulher procurou controlar-se. A dor intensa no couro cabeludo atrapalhava até os pensamentos, mas Everton tinha razão. Seria mesmo melhor pôr os músculos para funcionar imediatamente. Dessa vez, Everton desceu primeiro para ampará-la na eventualidade de uma queda. A descida tomou 1 minuto e meio. O silo era profundo e largo. Correram de encontro à franjinha que esperava na porta. Assim que os três passaram para o novo corredor, o engenheiro puxou a porta pesada e girou a tranca. Teriam tempo para escapar. Correram por aquele trecho cerca de 5 minutos. Franjinha mostrou uma nova escada vertical e subiram um de cada vez. Essa era bem menor, coisa de 6 metros. Novo corredor, nova corrida. Franjinha parou atrás da porta e vasculhou com a lanterna o local. Onde está? Everton e Tânia nunca tinham estado ali. Sequer desconfiavam da existência daqueles túneis. Viam Franjinha revirar algumas estopas escondidas atrás de numerosos tubos que corriam juntos à parede. Achei. Viram admirados Franjinha desenrolar um laptop do meio de uma das estopas. O engenheiro abriu o computador portátil e ligou o aparelho. Ótimo, a bateria está carregada e está tudo funcionando. Agora Franjinha passou a lanterna pela parede, abriu uma caixa de verificação na parede e desenrolou um fio azul que sumia dentro da tubulação. A gente nunca sabe quando vai precisar dessas coisas. O engenheiro espetou o cabo azul no computador e iniciou uma série de programas. Acessou as câmeras de vigilância. Diante do rosto sério dos três operadores, viram a sala de controle tomada pelas criaturas. Ah, meu Deus! O Elvis! Gemeu Tânia apontando para o monitor. Uma das câmeras mostrava o soldado morto sendo drenado por um dos vampiros. Os malditos tinham assassinado a maioria dos soldados. Onde estão os Bentos? Não sei, Everton, não estou vendo nenhum deles. Vejam que estranho, interrompeu novamente a mulher, quando a janela exibiu a imagem de uma das câmeras externas, mostrando a vasta várzea do Barreira do Inferno. Os dois homens entenderam imediatamente. O sol de Tupã ainda brilhava sobre o CLBI. Eles tomaram controle do Tupã? É o que parece, murmurou Franjinha, começando a digitar alguns comandos. Você consegue retomar o controle? Perguntou Tânia. Daqui não, estou tentando, mas está tudo travado. E o que vai acontecer? Se eles mantiverem o raio de sol ativo, o Tupã entra em modo de segurança assim que superaquecer os defletores e o sistema. Ele pode até se danificar, mas vai autodesligar assim que superaquecer, explicou Everton, que já estava a par. Algum vampiro mais esperto deve ter mexido em alguma coisa e se perdeu nos comandos. Não é interessante para a raça deles esse sol brilhando por tanto tempo. E depois? Se os vampiros, por alguma razão esdrúxula, tentarem religar o sistema, Tupã vai pedir as senhas de acesso. Eles não vão conseguir controlar o satélite. Mas vão destruir todo o controle. Vamos levar meses para tentar fazê-lo funcionar novamente, alarmou Tânia. É, mas isso já é outro problema. Vamos dar o fora daqui. Se sobrevivermos a essa noite, teremos meio caminho andado. O engenheiro fechou o laptop e desconectou o cabo. Andou até o final do corredor e subiu mais um lance de escadas verticais. Ao final, abriu uma escotilha e respirou o ar fresco da noite. Estavam cerca de 1 quilômetro do muro do CLBI. Nenhum maldito noturno à vista. Virou a lanterna para todos os lados. A floresta começava uns 400 metros abaixo. Saiu pela escotilha e ajudou Tânia e Everton. Vamos, eu tenho um esconderijo. Os três começaram a correr, descendo o morro de declive suave. Entraram na mata e deixaram os fachos de lanterna bailando na escuridão. Franjinha conhecia o caminho. Seria uma grande e cansativa jornada pela vida deles e de muitos humanos que dependiam de Tupã.